Já tentei disfarçar, esconder do olhar, mas meu coração teima em te entregar. Cada gesto teu, cada som da tua voz me faz perceber que eu já não vivo só. É que eu me entreguei sem pensar no final, e agora esse amor virou meu principal. Não tem como negar, tá escrito no ar que você é tudo que eu sempre quis amar. Quando a gente ama demais, a saudade aperta, a razão se desfaz. Tudo lembra você, o sorriso, a paz, e o mundo parece girar pra trás. Quando a gente ama demais, se machuca fácil, mas sempre refaz. Mesmo com dor, a gente quer mais, porque o amor é assim demais. Não precisa dizer, eu já sei seu lugar, é dentro de mim onde pode morar. Se um dia chorar, eu prometo estar com o peito aberto pra te consolar. Quando a gente ama demais, a saudade aperta, a razão se desfaz. Tudo lembra você, o sorriso, a paz, e o mundo parece girar pra trás. Quando a gente ama demais, se machuca fácil, mas sempre refaz. Mesmo com dor, a gente quer mais, porque o amor é assim demais. Não precisa dizer, eu já sei seu lugar, é dentro de mim, onde pode morar. Se um dia chorar, eu prometo estar com o peito aberto pra te consolar. Quando a gente ama demais, se machuca fácil, mas sempre refaz. Mesmo com dor, a gente quer mais, porque o amor é assim demais. Se amar é loucura, me deixa enlouquecer. Prefiro me perder do que viver sem você. Se amar é loucura, me deixa enlouquecer. Prefiro me perder do que viver sem você.